Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. O mundo em torno do som. Rádio TV Mundo Novo. Aqui é um programa onde a gente ouve música e conhece um pouco mais sobre a história, fala sobre curiosidades das músicas tocadas, entende os processos sociais e históricos que formaram gêneros musicais ao redor do mundo. Apresentação: Felipe Mancini. E hoje a gente vai um pouquinho para os interiores do Brasil. A gente vai falar mais especificamente sobre um instrumento que faz parte desse imaginário popular dos interiores, dos sertões do Brasil. Esse instrumento é a viola sertaneja, também conhecida como a viola caipira. Esse instrumento de cordas de aço, de cordas duplas, 5 cordas duplas, ou seja, 10 cordas, é um instrumento que foi trazido pelos portugueses. Conta-se já nas cartas de Pero Vaz Caminha que a viola, que até então não se chamava viola caipira nem viola sertaneja, foi um dos instrumentos importantíssimos para o contato dos recém-chegados das naus portuguesas para estabelecer contatos com os índios. Digamos que a viola acabou sendo um instrumento musical usado pelos portugueses para quebrar o gelo ali na relação com os índios, já que os portugueses precisavam fazer isso porque eles chegaram acabados dessa viagem. Estavam ali doentes e precisando de ajuda. Enfim, acabou que deu no que deu, né? Em Portugal a gente tem várias variações das violas, chamadas de violas portuguesas, tais como a viola amarantina, a viola beiroa, a viola braguesa, a viola campaniça. Isso depende, a viola de arame, isso depende muito da região que é tocada, da região que vem o instrumento, e isso também influencia no formato, no tipo de construção e também na afinação que o instrumento tem. Coisa que a gente inclusive herdou aqui no Brasil. A gente tem diversas afinações da nossa viola caipira, e isso depende muito da região, enfim, da sonoridade que cada um busca. Para a gente entender um pouco essa sonoridade da viola portuguesa, né, tocada por um português, uma música típica portuguesa, a gente vai ouvir aqui uma gravação do instrumento que se chama viola amarantina, que é um instrumento que vem ali da região do Porto, em Portugal, e aqui numa interpretação do Chico Gouveia, uma música que se chama Malhão da Rua. Thank you. Esse foi o Chico Gouveia fazendo Malhão da Rua. É interessante, esse instrumento, a viola aramantina, ela é tocada com um tipo de dedeira. Lembra um pouco, não sei quem já teve a oportunidade de ver, e lembra um pouco aquele instrumento chamado guitarra portuguesa, né? Que é um instrumento que os portugueses chamam de guitarra, que na verdade é um instrumento essencial no fado, é um instrumento solista do fado português. Né? Geralmente o fado português ele tem, no caso se for canção, ele tem um cantor, e a formação dele é um violão de nylon, tal como o nosso, um acompanhador, e geralmente essa guitarra portuguesa é o instrumento solista. E no fado instrumental, a guitarra portuguesa faz todas as melodias. Essa viola portuguesa, ela lembra um tanto do som dessa guitarra portuguesa, e essa viola aramada também era tocada com a dedeira, tal como a guitarra portuguesa. Você está na Rádio TV Mundo Novo, e esse é o Mundo em Torno do Som. E eu sou o Felipe Mancini. Hoje estamos falando sobre a viola caipira brasileira. Vamos seguir agora tocando um violeiro brasileiro. Ele é nascido em Minas Gerais. Aliás, o Mundo em Torno do Som hoje está sendo gravado aqui no estado de Minas Gerais, aqui em Ouro Preto, mais precisamente no distrito de São Bartolomeu. Pois é, já que a gente está aqui tomando esse banho de Minas, a gente vai ouvir esse violeiro que é mineiro, se chama Roberto Correia. Roberto Correia foi, na verdade, para Brasília muito cedo e tem um trabalho de pesquisa importante em torno da viola brasileira, da viola caipira. Ele é violeiro, compositor, pesquisador, e a gente vai ouvir aqui ele tocando um tema dele chamado Antiqueira, e ele vai falar um pouquinho também do porquê desse nome, vai falar um pouquinho também do histórico da viola antes de começar a tocar. Eu sou nascido em Campina Verde, no Triângulo Mineiro. Meus pais, nós fomos morar com a minha avó e praticamente fui criado pela minha avó. E ela usava termos muito diferentes do que meus amigos usavam, a escola usava. E eu acabei aprendendo esses termos e, naturalmente, batizando minhas músicas com essas palavras. Uma delas é essa antiquera. Quando ela queria dizer de um tempo muito antigo, ela falava, no tempo da antiquera, meu filho. Bom, então, eu batizei essa música, esse nome coloquei de antiquera, pelo seguinte. A viola, um instrumento que chegou aqui no Brasil logo no início da colonização, com os portugueses, um instrumento, vocês teriam noção da importância desse instrumento no sertão? O violão só foi chegar no Brasil no começo do século XIX. Tudo que era feito antes de cantoria, de acompanhamento de voz, tanto das músicas de devoção quanto as brincadeiras, era feito com viola. E por isso mesmo a gente encontra tantas violas do Brasil diferentes, viola de cantoria do Nordeste, a viola machete no Recôncavo Baiano, a viola de coxa no Pantanal, a viola de fandango no Litoral Sul, a viola de Buriti, feita de talos de Buriti, no Jalapão, naquela região ali de Tocantins. Enfim, o nosso povo construindo instrumentos para se expressar. Então, eu pensando nessa viola desses portugueses e, ao mesmo tempo, dos mouros que chegaram na Península Ibérica, eu bolei essa composição que eu vou mostrar para vocês, chamada Antiquera. Você está na Rádio TV Mundo Novo e esse é o programa O Mundo em Torno do Som. E hoje estamos falando um pouco sobre a viola caipira brasileira. Então esse foi o Roberto Correa fazendo um tema dele chamado Antiqueira, que é, como ele contou, a expressão que a avó dele utilizava para remeter a coisas muito antigas. Então ele fez aí uma homenagem à viola, que é um instrumento muito antigo que faz parte total da história do Brasil e também da história de Portugal. Essa gravação foi feita no Voa Viola, segunda edição, um show que foi realizado no Rio de Janeiro em junho de 2012. Agora eu vou trazer aqui um som que apresenta a viola de coxo, também um instrumento que tem origem portuguesa, mas que foi modificado totalmente aqui no Brasil, né? Pelo menos na questão da sonoridade. É um instrumento que é feito a partir de uma madeira maciça, uma madeira inteiriça, esculpida, né, escavada. E esse instrumento é feito da mesma maneira como se faz um coxo, né, um objeto lavrado em tronco maciço. É por isso que essa viola tem esse nome, viola de coxo. E ela é utilizada ali, como eu disse, nas regiões do Centro-Oeste, Mato Grosso, principalmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? É bastante endêmica ali no Pantanal, deu inclusive vida a alguns ritmos que são comuns ali naquela região, como o cururu e o siriri. E esse instrumento, ele era confeccionado a partir de as cordas, a partir de tripa de animais, o que era muito comum, inclusive, antigamente, fazer cordas e instrumentos a partir de tripa de animais. Mas isso foi sendo alterado e hoje ele é feito muito com linha de pescar. Então, que é nylon, né? As linhas de pescar são nylon. Então é um instrumento que se assemelha mais à sonoridade de um instrumento com cordas de nylon, diferente da viola caipira brasileira, que está mais no nosso imaginário, que é um instrumento de cordas de aço, cordas duplas de aço. Então a gente vai ouvir agora um violeiro pernambucano chamado Cacai Nunes executando uma composição dele que se chama Inhuma de Coxo, utilizando a viola de coxo. Thank you. Então esse foi o Cacai Nunes fazendo uma composição em uma de coxo, utilizando a viola de coxo como instrumento principal. Bem, a viola caipira, uma das grandes características dela é que em torno do Brasil ela ganhou diversas afinações. Essa viola, né, é um instrumento que foi levado muitas vezes por bandeirantes, enfim, pessoas que estavam ali indo para um Brasil profundo que não se conhecia. E ao estabelecer os povoados, aos poucos, essas violas que haviam sido levadas pelos bandeirantes acabaram se tornando instrumentos populares entre os caboclos, entre as pessoas que trabalharam nessas regiões, muitas vezes em regimes escravocratas, enfim. E por serem pessoas que estão muito ligadas ao trabalho na terra, um trabalho árduo, um trabalho difícil, as afinações acabaram se desenvolvendo de forma que são facilitações para se tocar o instrumento. Muitas vezes a afinação da viola é uma afinação em acorde aberto, que faz com que a pessoa que toque não precise realizar tanto esforço, porque afinal de contas a viola era um instrumento utilizado para amenizar as dificuldades de um árduo trabalho. A gente tem diversas afinações como cembolão em ré, cembolão em mi, rio abaixo, rio acima, boiadeira, enfim. Estima-se que no Brasil tem aí em torno entre 15 e 20 afinações diferentes da viola brasileira, da viola caipira brasileira. E além disso, tem uma variedade imensa rítmica. Cada região tem seu ritmo específico e a sua forma, o seu toque, a sua forma de tocar. A viola no sudeste é diferente da viola do norte, do nordeste, é diferente das violas às vezes, do centro-oeste, enfim. E teve um cara chamado Tião Carreiro que inventou um toque, uma forma nova de tocar a viola aqui já no século XX, e que acabou se tornando uma das rítmicas, enfim, talvez mais exploradas, que é o chamado pagode, né? Esse pagode não é o pagode que talvez algumas pessoas tenham pensado, que esse pagode mais ligado ao samba de mesa. Não, é um pagode, é uma outra coisa, é uma outra rítmica que tem a ver com a forma como a mão direita da viola se comporta. O pagode ele tem uma variação do ritmo chamado catira. Catira é um ritmo que foi uma mescla de uma dança indígena que os portugueses acabaram tolerando, uma das poucas, né, manifestações indígenas que os portugueses não erradicaram totalmente, até porque ela lembrava uma outra manifestação de dança portuguesa. Então elas acabaram se mesclando e viraram isso que se chama catira. A catira é, né, um ritmo que se toca com violão e com a viola. Então, o Tião Carreiro, em 1959, acabou pegando um pouco esse ritmo da catira e recriando isso de uma outra forma e acabou criando esse ritmo chamado pagode. A primeira música que foi composta em pagode foi em 59, chamado Pagode em Brasília. E aqui a gente vai ouvir uma outra música, na verdade, do Tião Carreiro junto com o Pardinho, né? Tião Carreiro e Pardinho, uma dupla bastante conhecida da música caipira brasileira, que chama A Majestade e o Pagode, que eles falam um pouco sobre essa criação do pagode e a importância do pagode na música brasileira. O meu primeiro pagode, uma bomba que explodiu, foi o pagode em Brasília que até hoje não caiu. Nasceu no som da viola, está no som do bandeiro. Lá na casa do Ibope fala o pagode primeiro. Nasceu em três corações aquele que é o rei da bola. Rei do pagode nasceu no braço desta viola.

essa terra que a água não lava, que sustenta o Brasil de pé. Ancetando mutado nos cobre, nunca falta amigo e algumas mulher. É com elas que nós importamos os tais Cadillac, Ford e Chevrolet. Pra depois os mocinhos granfino andar se exibindo que nem coronera. Ai, ai. O granfino pediu mil desculpas, rematou meio desenchavido. Gostaria de arriscar a sorte onde está esse imenso tesouro escondido. Isso é fácil, respondeu o preto, se na enxada tu for sacudido. Terra lá é a peso de ouro e o seu futuro estará garantido. Essa terra é abençoada por Deus, não é propaganda, lá não fui nascido. É no estado do Paraná, aonde que está meu ranchinho querido. Ai, ai. Então essa foi Terra Roxa, com Tião Carreiro e Carreirinho. Bem, a gente está aqui nessa sessão dos grandes mestres do instrumento, né? O Tião Carreiro certamente é um deles. E agora a gente vai falar de um outro mestre e, sem dúvida, um cara que revolucionou também a viola, que é o Renato Andrade. Renato Andrade, ele é um mineiro que foi enviado para Belo Horizonte para estudar violino pela família. O Renato Andrade nasceu em 1932, em Abaeté, Minas Gerais. Bem, chegando lá, ele acabou conhecendo, chegando em Belo Horizonte, ele acabou conhecendo a viola caipira e largou do violino e acabou se tornando um virtuoso, né, nesse instrumento. E foi uma personagem que mesclou, então, esse universo mais erudito, né, mais da música clássica, e o universo popular, né, dentro do instrumento da viola, da viola brasileira. Então ele coloca a viola num outro lugar, ele começa a levar a viola também para universos mais concertistas e solistas, enfim. O primeiro disco dele, a Fantástica Viola de Renato Andrade, foi considerado, inclusive por alguns, como a música armorial mineira. Armorial, esse termo armorial, ele vem ali da música de Pernambuco, do Ariano Suassuna, é uma coisa que o Ariano Suassuna traz, para ser uma nova forma de mesclar justamente a música popular com a música erudita brasileira. Seria uma forma real de colocar a música brasileira dentro desses dois eixos, sem que ela perdesse a sua essência, digamos, né, a sua originalidade com muita influência externa. Essa era a ideia do Suassuna. Então o Renato Andrade, ele acaba fazendo esse trabalho com a viola brasileira. Ele, sem que ela perca a sua essência, a sua raiz, o seu todo o sentimento brasileiro, ele também consegue levar ela para universos um pouco mais da música erudita e da música clássica. Bem, então a gente vai ouvir justamente agora uma música chamada Prelúdio, da Nhuma, que é do disco A Fantástica Viola de Renato Andrade, na música armorial mineira. Thank you. Então esse foi o Renato Andrade. E agora a gente vai ouvir um violeiro residente em São Paulo, em Campinas. Estado de São Paulo, cidade de Campinas. E esse disco dele, Ventamoinho, foi gravado em Poços de Caldas, em Minas Gerais. O violeiro é o João Arruda, fazendo a música viola. Então, João Arruda e Levi Ramiro. Aprecio o firmamento, viola tem som de bicho quando traz um guiso dentro. É coruja que arrepia quando solta o seu lamento. Toco viola de noite, aprecio o firmamento, viola tem som de bicho quando traz um guiso dentro. É coruja que arrepia quando solta o seu lamento. Viola vem lá do mato, lá do meio da quiçaça, de coxo, de buriti, de madeira ou de cabaça, feita com muito capricho, vicia que nem cachaça. A viola é companheira de caminhos e atalhos, rio abaixo, rio acima, folia, farra e trabalho. É cabocla catingueira que eu amo desde pirralho. Divide comigo o riso, divide o choro também. Divide comigo a vida enquanto a morte não vem. Só não divide o que eu devo porque dinheiro não tem. Viola de noite, aprecio o firmamento. Viola tem som de bicho quando traz um guiso dentro. É coruja que arrepia quando solta o seu lamento. Machado cortou madeira, derrubou ela no chão. Um pedaço virou casa, um outro foi pro fogão. Meu pedaço é a viola que chora na minha mão. Machado cortou madeira, derrubou ela no chão. Um pedaço virou casa, o outro foi pro fogão. Meu pedaço é a viola que chora na minha mão. Agora a gente vai subir um pouquinho mais no Brasil. Vamos ouvir um pouco da sonoridade da viola mais para o Nordeste brasileiro. A viola no Nordeste brasileiro, ela tem um sotaque um pouco diferente também. Há um uso de algumas escalas que são próprias da região, devido a uma forte presença moura ali também, né? Por alguns motivos, entre eles, é que o Brasil recebeu escravizados de vários lugares da África. E alguns deles vieram do norte da África. E esses que vieram do norte da África se concentraram muito no Nordeste brasileiro. E no norte da África, esses escravizados já tinham a presença árabe ali muito, muito tempo antes. Eles já estavam islamizados. Então, alguns modos melódicos, né, algumas escalas que a gente tem no Nordeste brasileiro, na verdade são as mesmas escalas que os árabes usavam e usam. Então a gente vai ouvir aqui o trabalho de um violeiro chamado Caçapa. Caçapa é pernambucano, e Caçapa se utiliza, assim como alguns violeiros no Nordeste brasileiro, não só no Nordeste, mas enfim, alguns violeiros utilizam dessa tonalidade de uma viola chamada viola dinâmica. A viola dinâmica é um instrumento que contém alguns acabamentos em ferro e metal. E isso cria uma outra sonoridade para o instrumento, tem uma outra ressonância, o som tem outra relação com a caixa acústica do instrumento, né? Obviamente o som fica mais metálico. Então vamos ouvir agora o caçapa. Thank you. Então esse foi o Caçapa fazendo Baiano Rojão número 2. Agora vamos ouvir um choro na viola. A gente vai ouvir um trabalho aqui do Heraldo do Monte, um instrumentista com um repertório grande na música brasileira, né? Uma história grande na música brasileira. Heraldo do Monte é um multi-instrumentista, também toca violão e guitarra, além da viola. Teve participação no disco Quarteto Novo, um disco importante para a música instrumental brasileira, lançado em 67. O Quarteto Novo contava com o Heraldo do Monte, Theo de Barros, o Hermeto Pascoal e Ayrton Moreira. Então seguimos com o Heraldo do Monte com Choro de Viola. Esse foi Heraldo do Monte. Bem, agora a gente vai ali de novo para o Centro-Oeste, na região do Pantanal. A gente vai tocar o Almir Sater. Almir Sater é um violeiro bastante conhecido no Brasil. Lançou seu primeiro disco em 1981. Nos anos 90 ele protagonizou duas novelas. Teve uma presença televisiva, o que fez com que se tornasse bastante conhecido no Brasil todo. E isso ajudou a consolidar também a viola como um instrumento mais requisitado, principalmente nas regiões mais urbanas, onde a viola não tinha tanta entrada. Então ela acabou chegando no público mais jovem, mais urbano. Então, a gente vai tocar aqui um dos sucessos do Almissáter. O Almissáter acumulou alguns sucessos na sua carreira, inclusive interpretada por outros intérpretes e tal como Maria Bethânia, enfim, que ganhou um prêmio Sharp com a música Tocando em Frente nos anos 90. Então aqui a gente vai ouvir um violeiro toca numa interpretação do próprio Almissáter. Quando uma estrela cai no escurão da noite e um violeiro toca as suas mágoas, então os olhos dos bichos vão ficando iluminados, rebrilham neles estrelas de um sertão enluarado. Quando o amor termina, perdido numa esquina, e um violeiro toca a sua sina. Tecidos, rebrilham neles lembrança dos amores esquecidos. Quando o amor começa, nossa alegria chama, e um violeiro toca em nossa cama. De quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se tocam. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se tocam. Quando o amor começa, nossa alegria chama, e um violeiro toca em nossa cama. Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca, amor se toca. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se toca. Esse foi o Almissáter com o Violeiro Toca. E agora a gente vai tocar aqui o Ivan Vilela. Ivan Vilela, mineiro de Itajubá, professor da Faculdade de Comunicação e Artes da USP, e ele tem um importante trabalho, que é esse trabalho de junção, de comunicação no instrumento que vem da tradição oral, um instrumento tipicamente popular da música brasileira, trazendo ele também para dentro da academia. Afinal de contas, algumas distinções entre música popular e música erudita no Brasil, elas muitas vezes não fazem tanto sentido como fazem, talvez, em outros países. A gente tem uma estrada grande e larga onde essas duas coisas se encontram e coexistem juntas. Então, é muito importante que a gente tenha pessoas como ele fazendo esse tipo de trabalho e de forma tão bem feita. Música. Essa música, então, foi Pula Brincando, de Ivan Vilela. Está presente no disco Paisagens dele, de 1998. Então, esse foi o Mundo em Torno do Som, aqui pela Rádio TV Mundo Novo. Eu sou o Felipe Mancini, faço o trabalho de pesquisa e também os trabalhos técnicos, além da locução. Venha conosco no próximo sábado. Fique atento na programação ainda da rádio, que tem muita coisa legal para rolar. A música de fundo que vocês ouvem agora é da banda Casca Instrumental, do disco Samboia Negal. Um abraço e até já. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.